Lito Atalaia, Rato Reverso, Dependente. Ha, DJ Max nos beats. Eu quero puro, não quero misturado, vê só. Se fé em Deus é o crime, eu assino B.O. Com todos os precedentes e agravantes que cabem, inclusive com alguns, até que eles não sabem. Tipo, crer no impossível, ter paciência de Jó. E saber que impossível mesmo é eu ficar só. Até porque tem um Deus que não vai me abandonar. Se me trancarem na fornalha de fogo, ele vai lá, é assim mesmo. Eu sigo firme, forte, crente e quente. Com orgulho assumo que dele sou dependente. E antes das dependências que este mundo oferece, depender de Deus é um privilégio sem estresse. Não me aprisiona, não mata, não me confunde, traz paz. Não me ilude ou engana, não envergonha meus pais. Não custa caro, é de graça, não é difícil achar. E toda vez que eu procuro, tá lá no mesmo lugar. Na boca do meu coração, na esquina do amor. Entregando perdão a quem se diz pecador. É assim mesmo, sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Experimente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Quem me apresentou, você sabia o que fazia. Você me fortalece bem mais que a academia. Sem você comigo, eu sinto que fico fraco. Sinto que fico chato, sou dependente, é fato. Tipo a M, não quero reabilitação. Eu quero reino pra sempre, eu abro mão do mundão. E das baladas, das noites, atrás de não sei o que. Agora eu sei o que eu quero andar com você. Mas que tá pelo mundão afora, pelo evangelho. Se você quer, é o que eu quero, sou servo e falo sério. Ofertando a graça que já me alcançou, que minha alma salvou, minha vida abençoou. Hoje sim, sou melhor graças a essa dependência. E no que depender de mim, o inferno abre falência. É só rajada de glória pentecostal nos ateus. Que sejam cheios do Espírito e dependentes de Deus. O nosso trato é pra sempre, a parceria não acaba. Cê é por mim, tá tranquilo, pois quem é contra, danada. Eu tenho todos os motivos pra não querer te deixar. Abre essa Bíblia, pastor, passa a palavra pra cá. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. É isso mesmo, né, Lito? De Deus dependente sou. É só veneno e conflito pra quem não crê no Senhor. Eu já chapei demais nas brisas desse mundão. Mas só a santa paz satisfaz o meu coração. Ao santo Deus, a quem confesso que minha fé depende. Independente do que muita gente fale ou pense. Crente da boca pra fora, aqui não rola doidão. Só comemora a vitória quem com Deus tem comunhão. Uma satisfação é ver os loucos se converter. E que depende de Deus, um por um reconhecer. Pra cada brecha na alma, santa palavra eu remendo. A Deus me rendo, pois sei que dele dependo. A salvação é de graça, não negocio nem vendo. O que Deus fez em minha vida, quem sabe viu, foi tremendo. Eu lembro o tempo da função, uma depressão lá na praia. Eu buscando inspiração, nos versos do Atalaia. Que toda maldição caia, servo do cão toma vaia. Em nome do Deus Supremo, eu ordeno, saia. Quem tá firmeza na rocha, segue em frente e não cai. Hoje dependo somente do amor que vem de Deus Pai. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que eu me aproximo, eu quero mais do Senhor. Independente. Sou dependente do teu amor. E toda vez que me aproximo, eu quero mais do Senhor.